Olá, ouvintes, boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Edição para esta. Este domingo, sexta-feira, para este domingo, dia 17, 18 de maio de 2014. Não sei o que se anda a passar comigo, sexta-feira 17. Bom, ouvintes, cá estamos para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico, o programa Nostalgia Sem Magia, que hoje lhe vai trazer bonitas músicas. Mas é a acelerar que vamos começar esta edição. So Long, de Fats Domino, Chuck Berry com Back in the USA e Little Richard com Babyface. São músicas assim enérgicas que abrem esta edição do nosso programa, por norma mais calma, mas o tema do programa não é ser música calma, é ser música, enfim, tanto faz. O que interessa é que tinha que ser música dos anos 60, 70, 80. Eu hoje decidi dedicar-me assim praticamente só à década de 60, não é? De alguma dos anos 50, como é o caso de uma que nós vamos ouvir daqui a pouco. Deixo-vos com estes três temas, eles abrem a edição de hoje do nosso programa Nostalgia, Som e Magia. Venha a música! So long, you know you've done me wrong. So long, because I know I'm all gone. Goodbye, please tell me why. Goodbye, you always make me cry. Oh, why? Why you never satisfied? On my way, so long. You need me some more sunny day, so long. This time I'm going to stay. Looking hard for a drive-in, searching for a corner. na companhia do Canal 1. Já cá estamos auditório, depois destes três temas, agora para ouvir Image of a Girl. Gosto desta música, é uma música sim, mais calminha também. Começa até de uma forma muito bonita. Isto é um desafio fazer isto assim ao vivo em estúdio, não é? Eu estou a imaginá-los ali só, o da viola e o do... faz a batida, não é? Como é que será que eles fazem na altura aquilo? Porque aquilo tinha que sair bem, porque se não saísse era uma gravação estragada. Quer dizer, naquela altura já havia bobinos, está bem, mas já era possível. Bom, vamos ouvir nesta edição a música Image of a Girl, dos The Safari, os The Platters com The Twilight Time e, por fim, The Cordettes com Lollipop. Esta música é mais mexida do que as outras duas, é um facto, e é de 1959. Esta garantidamente sei que é da década de 50. Portanto, estamos aqui já a ver que, enfim, mas há grandes músicas. Eu estou a imaginar as rádios a passar isto na altura. Não sei se os ouvintes se lembram. As rádios a passar isto na altura, em que não era assim tão antigo quanto isso, nem era descabido passar estas músicas, eram naturais, não é? E agora, saudades. Vamos à música Image of a Girl. Cantam os The Safaris. I turn to try. shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. Tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Hey, in the same and sweet old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. In the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. Together, at last, at twilight time. Canal 1. Volta ao Vitória depois destes três temas. The Chords com Lollipop é o terceiro. Vamos agora ficar com All I Have to Do is Dream, música dos, exatamente, dos Everly Brothers, mais uma que acalma. Bill Haley com Rock Around the Clock, esta mais mexida, tal como esta, Heartbreak Hotel, música de Elvis Presley. Se bem que a mais mexida é mesmo a do Bill Haley, que era um senhor, que senhor, né? Aquilo é daqueles nomes. Eu não sei o que é que se passou com ele, não sei se ele depois se seguiu, se não seguiu, mas aquilo durante muito tempo ele fez muito sucesso. Sim senhor, foi um senhor do rock and roll também muito, muito afamado. Vamos ouvir, são as próximas três do nosso Nostalgia, Som e Magia. Boa noite. Dream. Charms whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream, dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. That is why whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, home. Have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Thank you. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. The bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never, never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, but you'll be just a lonely baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Já cá estamos ouvintes, depois deste nosso espaço radiofónico, Elvis Presley com Heartbreak Hotel. Agora ficamos com Love Letters in the Sand, de Pat Boone. Quem é que ele lembra de Pat Boone? Não é? Quanto mais não seja... Ah, ele tinha uma música... Era o Speedy Gonzales, era o Speedy Gonzales, exatamente. Era o Speedy Gonzales do Pat Boone. Esta chama-se Love Letters in the Sand. Por vir também Bip Bop Alula, música de Jan Vincent. E Head Up, música de Danny and the Juniors. São as próximas três edições de hoje do nosso programa, que hoje tem, ui, muita, muita energia. Daqui a pouco, não se esqueça, ouvinte, é o término desta edição do nosso Nostalgia Sem Magia. Até já! On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. Take our love.

E já cá estamos ouvintes, depois destes três temas, o último dos quais sempre a dar-lhe Danny and the Juniors, com a música Had the Hope. Estamos já no final desta nossa edição. Agora, Everybody's Like Tu-Sha-Sha-Sha. Aliás, Tu-Sha-Sha, assim tinha que estar correto. Música... Exatamente, Tu-Sha-Sha. Música de Sam Cooke, mais outro senhor também, não é? Eu há pouco fiquei assim um bocadinho calado, porque eu estava aqui, eu já ia dizer que era a música O'Carroll, a do Pat Boone, mas era mesmo Speedy Gonzales, e essa O'Carroll era do Neil Sedaka, que vamos ouvir agora com a música Straight to Heaven, que não é, acreditem que não é, é dos, como é que eles chamam, Led Zeppelin, não é? Não, não é, não é, é outra. Fechamos com Soldier Boy, das The Cyrils. E eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima... Fim de uma ótima noite. Daqui um bocadinho o sucesso vai continuar com o Jonatas de Moraes e o seu De Volta para o Sucesso. Fico bem ouvinte, uma ótima noite e até ao próximo Nostalgia, Som e Magia. No próximo domingo. Até lá. Everybody loves to cha-cha-cha. Little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Ooh. Everybody likes to cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night. And what to my surprise, when we got there, she hit me with the news. Right between the eyes, yeah. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry, they'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. For every song they played was the cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Tom Dooley, T-for-2, cha-cha-cha. Ooh. Every number was the cha-cha-cha. I told her not to worry, there's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. Then I taught her 1, 2, ooh, 1, 2, and up now, baby, and back now. That's right, turn now, right, let's cross now. Ooh. I taught my baby how to cha-cha-cha. We kept on dancing, and was I surprised, for you see, for a little while, she was doing it better than me. Now my baby loves to do the cha-cha-cha. Ooh, she loves to do the cha-cha-cha. She likes the cha-cha-cha. Ooh, she likes the cha-cha-cha. Ooh, everybody likes the cha-cha-cha. They do it 1, 2, cha-cha-cha. All right, 1, 2, cha-cha-cha. And up now, cha-cha-cha. All right, back now. All right, baby, let's cross now. Climb up, way up high. Climb up, way up high. Climb up, way up high. Wella, wella, wella, heavenly angel, I want you for my girl. When I kissed your sweet, sweet lips, I knew that you over the rainbow, that's where